Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Que alegria estar aqui mais uma vez no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. E para você que já cola aqui, você já sabe que eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre muito bem acompanhada pelos meus parceiros, parceiras de núcleo. Dê um salve aí, gente! Salve, salve! Evandro aqui falando com vocês. Beijo, tamo aí para mais um dia de bulinamento. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo este Diáspora. Meu nome é Cláudio Gomes, eu sou de Inquimpa e é muito bom ter vocês hoje com a gente. E aqui na nossa roda também hoje temos um prazer de receber Alessandro de Oliveira Campos, que vive em São Paulo, é psicólogo de formação, doutor em psicologia social pela PUC São Paulo, foi professor convidado da Unifesp Baixada Santista entre 2018 e 2019, é pesquisador das relações étnico-raciais e afro-latinidades, colaborador do projeto Papite da Universidade Nacional Autônoma do México, membro do Calpulis Almeca de Jalapa, em Veracruz, México, criador dos encontros de masculinidades homem a homem, membro do Redes Pretas de São Paulo, coletivo de psicólogas negras e psicólogos negros, membro do Centro de Capoeira Angola Angoleiro, sim senhor, e pai do Zuri. Dê o seu salve aí, querido Alessandro. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês, que alegria, uma honra, uma satisfação, e vamos que vamos, porque a vida traz isso, né? Esses convites permanentes, e eu fiquei muito honrado com esse aqui. Vamos lá. A honra é toda nossa, querido Alessandro, de te receber aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos para falar sobre um tema muito, muito, muito bulinante. Roda a vinheta. E a masculinidade na afrolatinidade? Bora lá, pra gira, começar a dar o start, começar a girar. Eu vou passar pro meu parceiro aqui, o Evandro, a queima-roupa, pra começar jogando aqui o sublimento. Bora lá, querido Evandro. Opa, bora lá, como sempre a queima-roupa, né? Que é pra já pegar no susto. Bom, então, Alessandro, bora começar do começo. Como seria, o que seria essa masculinidade afro-latina? Quais são os limites, quais são as reflexões acerca desse conceito, desse sentido? Rapaz, o povo não brinca em serviço aqui não, hein? Já começa na potência, já começa aí com força total. Então, a ideia de masculinidades já coloca para a gente a necessidade de pensar isso na sua pluralidade. Não dá para a gente considerar a masculinidade como um único lugar, como uma única expressão ou como uma única performance. A ideia de pensar as masculinidades é exatamente reconhecer a pluralidade e a diversidade dessa existência. E aí a gente pensar masculinidades negras é garantir essa diversidade do povo negro, dos homens negros. E quando a gente pensa as masculinidades afro-latinas, e aí quando a gente pensa as masculinidades afro-latinas, eu me inspiro aqui primeiramente na própria ideia da Lélia Gonzalez no que diz respeito à necessidade de reconhecer a América Latina. Então, em todo o continente latino-americano está presente essa subjetividade, né? Essa forma de estar no mundo. E quando a Lélia Gonzalez coloca para nós a necessidade de pensar a métrica ladina, ela está falando de duas coisas. Primeiro, ela está falando a respeito da América, não é, em diáspora, e uma produção única, e não apenas enquanto reprodução. Então, pensar a ladinidade, né, uma métrica ladina, é pensar a ladinidade enquanto sagacidade. É pensar as masculinidades enquanto um exercício de resistência, ou seja, de luta, mas também enquanto possibilidade de afirmação da vida. Então são masculinidades que não apenas resistem, mas que existem. É um pouco nessa direção que a gente vai. Meu salve, Alessandro. Pois é, amigo. Eu tenho um nó aqui que a gente precisa discutir, porque no cotidiano, né, o herói negro, o corpo negro, que foi visto como herói porque carregava o peso, hoje é visto como bandido, como marginal, porque para ele foi dado e sobrou a miséria. Então, como a gente pode criar umas possibilidades, ou quais as possibilidades que você está se vendo, sentindo, que estão sendo criadas para a gente humanizar o homem negro? Aí, querido, pegando esse gancho do Cláudio, né? E também me bulindo aqui, né? Tô bulindo aqui tudo que você tá colocando, que eu acho espetacular a partir dessa essa visão, né, da masculinidade. Eu gostaria de complementar até mais, não sei se complementar, mas talvez seja uma outra questão, que é como refletir, como bulir sobre essas masculinidades diante de um sistema tão desgranhento, colonial, que é o patriarcado, né? E que na qual esse homem, essa masculinidade, e eu tô falando agora do afro-latino, herda as violências e pratica as violências com quem ele é mais próximo, tanto a mulher negra quanto o próprio irmão negro, né? Como pensar essas masculinidades dentro desse sistema tão desgranhento? E dentro dessa perspectiva que você está trazendo, que eu acho tão bulinante assim, sabe? Enfim, é isso, o terreiro é seu e é bora bulinar, Alessandro, bora bulinar! Isso aí, cara, a gente tem esse desafio, né? Quando você fala do cotidiano, eu não posso deixar de pensar que esse cotidiano implica o ordinário, né? Implica a partilha de uma vida comum. E nesse reconhecimento da vida comum, o que está colocado aí para o homem negro é primeiramente o seu corpo, né? Como é que o seu corpo transita no cotidiano, como é que ele existe no cotidiano, como ele é percebido. E aí ele passa por uma experiência de ambivalência. E por que que uma experiência de ambivalência? Porque carrega duplo sentido, que necessariamente precisa ser dissolvido. O corpo do homem negro no cotidiano, ele caminha atravessado por essa situação de ambiguidade, primeiro marcado por um certo fetiche, né? Por uma hipersexualização do corpo do homem negro. Aonde, num primeiro momento, isso pode aparecer como um elogio, isso pode aparecer como uma coisa benquista, né? A ideia do homem negro viril, a ideia do homem negro disposto e não apenas disposto, mas disponível, não é, à realização do que quer que seja quanto à sexualidade. Mas isso é um reconhecimento muitas vezes perverso, porque reduz esse corpo não a uma sexualidade, mas ao coito, não a uma experiência erótica, mas simplesmente a uma realização de um determinado fetiche. E aí, esse corpo reduzido ao fetiche, evidentemente, é um corpo que se resume ao seu falo. Então, é uma sexualidade limitada, né? É uma afetividade sequestrada. Esse por um lado, E aí temos que ter cuidado com isso também, porque por um lado esconde evidentemente um racismo, né? Dentro de alguns desses elogios. Agora, por outro lado, esse corpo, ele está carregado exatamente disso que você fala, né? De uma possível ameaça, de uma possível experiência do medo. E aí, nesse sentido, é um corpo que se torna um corpo, sujeitável à morte, né? Um corpo sujeitável à violência. Por quê? Porque é um corpo que desperta no outro também uma contradição. Uma contradição que é o quê? É uma contradição do medo e da desconfiança. Porque o corpo negro se faz, principalmente a branquitude, se sentir ameaçada, se torna um corpo, vamos dizer assim, matável, né? Pegando aí um conceito aí relativamente presente em inúmeras discussões. É um corpo que se pode matar, porque é um corpo que desperta na branquitude o temor. E a branquitude não pode se sentir ameaçada. Então, de antemão, ela exerce uma violência em relação a esse corpo. E é exatamente uma das coisas que vai compor aí a violência do genocídio contra a população negra, especialmente a juventude negra. Exatamente por despertar na sociedade racista, no racismo estrutural, coloca para nós essa ambivalência aí, né? Se por um lado sofre esse corpo sofre uma fetichização, por outro é um corpo que, ainda que não represente nenhuma ameaça, ele produz uma imaginação, ele vai fazer com que o outro tenha uma imaginação de que esse corpo pode atacá-lo a qualquer momento. Então, o que é que está presente no exercício da humanização dele? O que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que reconhecer esse corpo nas suas possibilidades amplas de afetividade, né? O corpo do homem negro não é apenas um corpo sujeito ao fetiche, mas é um corpo sujeito também, como eu falei, à erotização, à sensibilidade, à sensualidade, a um lugar de harmonia, a uma experiência de encantamento. E onde é que a gente vê esse encantamento? No cotidiano. Está exatamente num exercício de altivez, num exercício de generosidade. É o corpo negro, por exemplo, atuando numa roda de samba, existindo no jogo da capoeira, experimentando a malemolência, experimentando a criatividade enquanto um artista, enquanto um poeta. É a afetividade de um pai, é a orientação e o acolhimento de um avô. Então, é olhar para esse lugar no cotidiano e reconhecer essas possibilidades de humanidade. Porque a gente não pode pensar o corpo negro apenas na sua falta, apenas na violência sofrida. Temos que pensar nos seus inúmeros trabalhos, na sua inúmera capacidade de criar. E de criar em todo e qualquer lugar. É o homem negro enquanto um profissional liberal, é o homem negro enquanto um servidor público, é o homem negro enquanto um professor de português, de literatura, de matemática, é o homem negro enquanto um entregador, enquanto um engenheiro na construção de uma edificação, é um corpo negro atuando no cuidado da saúde como um médico, um enfermeiro. É aí, na legitimação desse fazer criativo nessas possibilidades do dia a dia. Aí talvez também vale completar a ideia, né, de que esse corpo negro ele precisa ser também observado enquanto o seu contexto. Porque dependendo do lugar, dependendo do território, dependendo da idade, dependendo da expressão, dependendo da classe social, dependendo de inúmeros contextos, essa expressão e o seu reconhecimento precisa ser legitimado, não é? Então, se é uma criança, se é um idoso, se é um homem adulto, enfim, se é um homem trans, como é que ele caminha pelo território e o território o reconhece e o legitima. Eita, que assunto! Quanto assunto para a gente ir discutindo e colocando na prática. Alessandro, me diga, do que você tenha conhecimento, não seja a sua prática, mas seja de seus colegas de trabalho, de clínica, de grupo de terapia ou de grupo de conversa, o que é que você traz para nós do que está acontecendo de rodas, de encontros negros para discutir o masculinidade e para destruir o machismo que é colocado na gente desde que a gente é pequenininho? Questão fundamental mesmo, né, nesse recorte, que é a herança da colonização. Porque quem é que inventa o racismo? Quem é que inventa a própria condição do negro? Num primeiro momento é a branquitude. A branquitude se inventa para poder garantir a invenção do outro. O branco, na colonização, ele faz o quê? Ele diz, olha, eu preciso existir numa certa hierarquia e preciso produzir uma narrativa que legitime as desigualdades, que deslegitime as diferenças, né? Então, legitimar a violência enquanto mecanismo de organização política e social. E aí não dá para a gente pensar em latinidade sem legitimar também exatamente a perspectiva de quem resiste desde então. A gente precisa olhar exatamente a produção de subjetividade. O que, que é a produção de subjetividade aqui? É uma afirmação e uma negação simultânea das identidades. E a gente precisa pensar então nisso como um problema para além da identidade. Mas é necessário reconhecer que é assim uma constituição que tenta se dar pela falta, uma constituição do que é ser um homem negro pela violência envolvida nas formações dessa subjetividade. E aí a gente tem que dizer o seguinte, né? A gente tem que legitimar o seguinte, historicamente o projeto sempre foi um projeto de dominação e de subjugar os corpos no primeiro momento, porque subjugando corpos, né, se entendia que subjugava o espírito. Então, não legitimar o corpo e não legitimar o espiritual, não legitimar a cultura, entendendo ela, a matriz negra, a matriz africana, como uma matriz menor, como algo sem importância e que deveria ser, evidentemente, aí subjugado e eliminado. Boa parte da experiência dos homens ainda carrega isso. E carrega por quê? Porque a gente sempre teve aí um enfrentamento no campo da memória. E qual é a primeira grande função da memória? É justamente evitar o esquecimento. Cabe à memória evitar o esquecimento, evitar os abusos do esquecimento. Então, o corpo negro, a experiência da subjetividade do homem negro, ela é uma existência em busca de reconhecimento e em busca de um exercício de justiça. E aí a gente precisa sempre caminhar nesse paralelo entre memória e justiça, porque a potência crítica da justiça reside na memória, reside na possibilidade daqueles que historicamente foram esquecidos poderem dizer, poderem falar. Então não tem justiça sem a memória daqueles que foram subjugados, daqueles que foram esquecidos. E é isso, é aí, né? É aí no enfrentamento da colonização no cotidiano. Enquanto memória, enquanto a gente poder entender de onde a gente vem, enquanto a gente, no exercício de compreender o que foi que fizeram com a gente, mas o que é que a gente faz do que fizeram com a gente? Porque aí a gente também cria a perspectiva de futuro. A gente também diz para onde é que a gente quer ir. A gente pode sinalizar para onde a gente vai, né? E é aí que reside também a liberação, não apenas a libertação. A libertação vem da ordem de um decreto, de uma lei, mas a liberação, ela é uma postura, ela é uma existência, ela é uma forma de pensar, ela é uma estratégia na caminhada, ela é uma estratégia nas maneiras de se relacionar. Acho que a sua pergunta aí é importantíssima, porque coloca pra gente exatamente seguir adiante na reflexão do que é que está acontecendo. E aí a gente caminha para o como, né? A gente caminha para o como. E o como as coisas acontecem são fundamentais. Fundamentais. Como é que a gente se libera? Como é que a gente se liberta? Como é que a gente se orienta? Como é que a gente se educa? Como é que a gente aprende? E aí, acho que as experiências que vêm ocorrendo, algumas experiências que vêm acontecendo por aí, são fundamentais nesse sentido, porque trazem esse exercício pedagógico de homens cuidando de homens, homens orientando homens, homens apoiando homens. E isso é sempre uma partilha imprescindível para o nosso exercício de autonomia e reconhecimento e emancipação. Eu criei, né? Vou falar aqui então da minha prática, né? Criei um grupo, um encontro de masculinidade chamado Homem a Homem, que sempre buscou exatamente fazer esse exercício de que homens possam se ouvir, que possam estar num lugar seguro, olhar para suas contradições, experimentar as suas ambiguidades enquanto partilha. Acho que isso é um lugar, o homem a homem sempre vem como um lugar que não é, importante dizer isso, né? Que não é um grupo terapêutico, mas que tem uma terapêutica. A gente suspendeu ele agora por conta da pandemia, mas ele sempre ocorreu de maneira presencial. E aí eu tenho um grande amigo, Danilo Heitor, que estamos aí na construção aí do seu podcast. Existem outras iniciativas interessantes, até falando aí, né, de maneiras de cuidar, de se ouvir, para que a gente possa exercitar uma legitimação das nossas diferenças, né? Existem algumas iniciativas muito, muito bacanas aí. Acho que tem um podcast, né? Não, tem um podcast que eu adoro, que chama Afropai, que discute paternidades negras, que é muito bacana. Acho que vale a pena o pessoal dar uma conferida aí, buscar, tá em todas as plataformas, certo? E tem aí diferentes grupos de masculinidades negras também acontecendo. A gente teria apenas que ver em que lugar eles estão ocorrendo, mas existem, como por exemplo o pessoal do Rede de Masculinidades Brasil, que tem aí em diversos momentos, né, uma discussão voltada e feita para as masculinidades negras. Como eu falei, o Homem a Homem vem se ocupando também aí bastante disso. Eu venho tendo alguma experiência também aí de forma mais pontual de ter grupos de homens, de rodas de homens em terreiros. Existem inúmeras iniciativas aqui na cidade de São Paulo que vinham propondo esses encontros para o cuidado das masculinidades em terreiros, né? Então, tá acontecendo, é um movimento que tá rolando aí. Recomendo também muito aí a galera que acompanha aí o trabalho do Renato Nogueira, né? Querido professor lá do Rio de Janeiro, vem escrevendo muito sobre afetividades negras, uma maneira muito própria de pensar o amor, distinta, né, da idealização romântica, na qual ele trabalha muito aí o conceito das masculinidades possíveis. O livro do Renato chama Por que Amamos? Né, o nome do livro dele. O que os mitos e a filosofia têm a dizer. Recomendo bastante aí que o pessoal busque por esse material, que é primoroso. Também recomendo bastante aí o pessoal buscar o perfil aí, né, do meu querido amigo Marcos Felinto, que vem realizando diferentes grupos e também uma iniciativa muito legal de yoga para criança. Ele propõe aí alguns encontros, então, enfim, não tem uma página, mas Busquem pelo perfil dele aí, Marcos Felinto, um músico fenomenal, primoroso também, e que vem realizando coisas muito, muito, muito boas nessa direção. Eita, que a dose de garrafada tá bacana hoje, não tá não, amores e amoras? É, então, daqui a pouco a gente volta. Ouvir Calypso Blues, do álbum com o mesmo nome, Calypso Blues, interpretado pela rainha Calypso Rose, que é uma cantora e compositora de Trindade e Tobago. Ela começou a escrever músicas aos 15 anos e ao longo dos anos ela compôs mais de 800 músicas e gravou mais de 20 álbuns e também é considerada a mãe do Calypso. Importante ressaltar, amores e amoras, para quem não sabe, né, que Calypso é um gênero musical. Tá? E esse álbum é espetacular, eu tive contato com ele esse ano, foi uma indicação da Azinjeri, espetacular, tá lá em todas as plataformas, não percam tempo, é demais. Olá, meu nome é Nazarena Y desde aquí de Foz de Iguazú, escucho la radio Diáspora, el color de nuestra cultura entre encuentros y redes. Queridos, queridas e queridos, o calendário da vacina está aí e aos poucos estamos sendo vacinados. Porém, mesmo se você já recebeu as duas doses, ainda precisamos manter os procedimentos de proteção. Assim, por favor, continue usando máscaras, higienizando bem as mãos e, se puder, evite aglomerações. Juntos, juntas e juntos, manteremos a vida. É isso aí, ferinhas! Diáspora. Hoje aqui, né, na nossa roda de conversa, né, na nossa dose de garrafada, estamos aqui com o Alessandro, nosso convidado espetacular, bulino sobre masculinidade, né, afro-latina. Enfim, nós já estamos indo para nossas considerações finais e eu vou passar a palavra pro nosso amigo Evandro, que ele tá muito quietinho hoje, né, Evandro? Bora bulir, Evandro, bora lá! É sempre a queima-roupa, né, Evandro? Eita, é sempre a queima-roupa, mas eu fico aqui sempre muito emocionado, porque é um grande presente ouvir o Alessandro falar, né? Eu fico aqui naquele sentido que o Renato Nogueira ensina pra gente, cadiografando todos esses conhecimentos, esses ensinamentos, essas ideias sofisticadíssimas, né? Que colocam a gente frente a frente com muita reflexão. E aí, eu gostaria de puxar a prosa, voltando um pouquinho lá, dentro daquelas dimensões da América Latina, né, a masculinidade enquanto uma dimensão de sagacidade, de diversidade, reafirmação da vida, né, de luta, de experiência de encantamento, possibilidades amplas de afetividade. Eu gostaria de saber um pouco como se desenrolaria, então, esse exercício, né, de vivência e experiência dentro de uma apropriação crítica das tradições, dentro aí desse, eu gosto sempre muito desse pensamento do Alessandro, né, esse sintagma que você traz, Alessandro, da identidade, a metamorfose e a emancipação. Como que esse exercício nessa prática, dentro dessas dimensões todas trazidas aí nessas figuras da ladinidade, a história do paradoxo também da existência do homem dentro desse mundo, pode se desenvolver, né? Pode se desenrolar. Como é que é essa reflexão? A gente poder olhar para o sintagma, identidade, metamorfose, tradição e emancipação, é exatamente a possibilidade de colocar uma coisa na relação de dependência de outra. Falar de metamorfose é falar de identidade, é falar de emancipação. Falar de emancipação é falar de metamorfose, falar de identidade é falar de metamorfose, né? A gente precisa ir num movimento cíclico, num movimento em espiral para poder dar conta disso. Então, meu caro, quando você traz, né, essa condição da experiência do paradoxo, a experiência do paradoxo, a gente está falando exatamente daquilo que o jogo pastiniano colocava para nós e coloca para nós. A vadiação é tudo aquilo que a boca come, né? Poder pensar o exercício da vadiação, da roda da capoeira, ou seja, do campo de mandinga, da experiência da sagacidade, da experiência da criação do lúdico enquanto possibilidade de invenção, mas também de manutenção, porque é isso que o jogo de capoeira é. Ele é invenção permanentemente, continuamente, mas também ele é a reposição. Está presente ali um elemento residual e um elemento inventivo, né, novo e surpreendente. É importante a gente poder, talvez, exatamente entender no que ensina Mestre Pastinha, no que ensina a capoeiragem, tantas outras possibilidades para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano, para além daquilo que Mestre João Grande chama de a pequena roda, né? Mestre João Grande diz que a gente está na grande roda, e aí é essa vida. Porque o corpo, nessa experiência, desconstrói a racionalidade que normalmente a racionalidade, vamos chamar assim, ocidental, normalmente está implicada na eliminação dos contrários. O jogo da capoeira, ele é luta e ele é dança. Ele é um jogo lutado e uma luta dançada, né? Simultaneamente, é tudo que é objetivo e é abstrato, é tudo que é mágico e lógico, é tudo que é ordenado e caótico. Então, para a gente talvez amarrar aqui final, né, nessa coisa dos territórios dessa América Latina, dessa possibilidade de existência desses homens criativos, né, é exatamente legitimar que são territórios cheios de bifurcações. A gente habita o cruzamento, a gente habita a fresta, a gente habita o paradoxo. Nela não se pode andar de forma tranquila. Ninguém se satisfaz em... Ninguém vai ficar satisfeito nos encontros rasos da vida, nos encontros da superfície. Os homens negros querem mais. O que os homens negros querem talvez nem tenha nome. Talvez nem tenha sido inventado, parafraseando aí os zapatistas, né? Porque sem isso a latinidade não é possível. Nós somos frutos da batalha, nós somos filhos das disputas do passado. A gente reinventa permanentemente os nossos afetos sobre a liberdade, sobre o amor, sobre a criação. E é isso que a gente precisa seguir. Mestre Sodré, né? Mestre Muniz Sodré, quando diz, né? E sempre afirmou, né? Que é aquela máxima de seguir o caminho, cumprir o preceito, salvar o respeito, guardar o segredo, manter o axé. É aí, né, o ladino, o mandingueiro, né, essa boa malandragem diante do bom combate. É ser antirracista em cada gesto, é afrontar a morte bruta em cada lugar que a gente pisa, que a gente se move, que a gente se mexe. É garantir um exercício de inteligência e de generosidade, né? A gente amar a nossa gente, o nosso povo, garantir nessa brasilidade, garantir nessa latinidade um lugar seguro, né, para a gente habitar. E a encruzilhada é um lugar seguro, né? Só tá perdido na encruzilhada quem não sabe de onde vem, para quem não tem certeza de onde vai. Mas é essa condição, né? A gente não aceitar negociar o inegociável. É continuar caminhando cada passo, né? Passo a passo, cada lugar e cada possibilidade de encontro, né? A gente não vai vencer, a gente já venceu. Nossa, amores e amoras, que delícia, hein? Que delícia essa roda, essa gira de hoje, hein? Querido Alessandro, gratidão profundo por toda essa partilha, por vir aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, né? Pulir, refletir, girar com a gente, gratidão profunda. E aí, se a gente quiser saber um pouco mais, né, sobre os seus trabalhos, sobre você, aonde a gente pode te encontrar, fala aqui pra gente das suas redes, enfim, como que a gente pode te encontrar? Poxa, Joyce, eu que agradeço muito essa possibilidade de estar aqui, pensar isso um pouco, sentir, respirar. Uma honra mesmo, adoro, adoro esse programa. Vocês compõem aí vida, vocês compõem aí alimento para a alma, né? Ouvir vocês sempre encher o coração, viu? Obrigado, estou muito feliz aí. Querido Evandro, né, obrigado pelas suas colocações de novo. Cláudio, valeu mesmo pela reflexão, pela generosidade das questões, das indagações, por me provocarem, por me trazerem aqui para estar sentindo tudo isso aqui, estar trocando com vocês. E aí, para vocês me encontrarem, gente, não é muito difícil não, tá? Procurem aí o podcast aí, Homem a Homem, tem poucos episódios, mas... Só por aí, tá no Spotify, né? Tá numa outra plataforma aí também, na REST. Coloquem aí que vocês vão encontrar, eu e o Danilo. E tô aí também, Alessandro de Oliveira Campos, no Facebook, no Insta aí da vida, né? Embaixo aí, talvez, vamos ver a possibilidade de deixar na página aí do programa aqui o meu e-mail para quem... Também preferia entrar em contato dessa maneira e vamos junto, vamos junto. Hehe! Laroye! Muito boa essa conversa, hein? Essa gira começou. Alessandro, muito obrigado por elucidar aqui alguns caminhos para a gente combater o que eu falo que esse machismo que implicam, inventam, botam na mamadeira dos meninos, né? E brigadão para todo mundo. Um abraço! Poxa, obrigado, Alessandro. Obrigado mais uma vez pelo presente, pela honra de te ouvir falar. Muito obrigado, gente aí que está acompanhando a nossa conversa, nossa discussão. Se cuidem, fiquem bem, sobrevivam. Pratiquem esse encantamento cotidiano e diário e vamos seguir em pé. É isso, beijo no coração de vocês, até já, até o próximo bulinamento, até já, beijo. Tamo junto, querido Alessandro, é tudo nosso, é tudo nosso. Amores e amoras, tem aí as páginas do nosso querido, né, do nosso querido convidado de hoje, né, que ele já passou aqui. Tem também o nosso site da Inquimpa, tem também o nosso Insta, tem também o nosso Facebook, tem todos os programas disponíveis no Megafono. É tudo nosso, bora bulir, bora estudar, bora conhecer, bora criar perspectivas, nos autorizar a viver outras perspectivas desse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Gratidão profunda mais uma vez, querido Alessandro. E amores e amoras, para vocês que colam aqui com a gente no nosso terreiro de discussões, por hoje é só. Até daqui a pouco. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.